no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Se você estiver voltando de um passeio de trem entre Mariana e Ouro Preto e escutar este som, não se assuste. Ele vem do vagão sonoro. Trata-se de um grande instrumento musical, mais conhecido por escultura sonora. Tadson Wisner cuida do vagão sonoro e quem vai nos contar um pouquinho mais sobre ele. Podemos encontrar na escultura materiais como canos de PVC, baldes, rodas de bicicleta, panelas, mangueiras, arames, entre outros. Materiais estes que dizem exatamente qual é o principal objetivo do projeto, ou seja, a reutilização de materiais diversos a fim de construir instrumentos musicais lúdicos e não convencionais. O vagão sonoro é composto por dois ambientes, um para escultura sonora e outro para a luteria, que seria a construção dos instrumentos. Tadson é quem nos fala sobre a confecção. Com os canos de PVCs, dá para construir flautas doce ou transversais, bixigofone, trombone, flauta de êmbolo, entre vários outros. De cordas temos, por exemplo, um violão de cabaça, este entre os mais complexos, né? Harpa, violoncelo de lata de milho vazia, o berimbau. Vai depender aí da criatividade de cada um. A escultura sonora é um múltiplo instrumento, vai da corda até o tambor. Ele permite uma diversidade de experimentações musicais, como conta Tadson. Se ela é grande ou pequena, vai depender da percepção de cada um, né? Para mim, ela é grande por ser rica em possibilidades de exploração sonora. Os turistas, quando chegam, se deslumbram com o que vê. Tipo, eles rodam o espaço procurando vários lugares da escultura, tipo, por conta dessa exploração sonora, né? O vagão sonoro oferece aulas de luteria. Como crianças também participam, o tempo estimado para cada aula é de 1 hora. O funcionamento das aulas, quem explica é Tadson. A aula, ela não se restringe apenas na construção de instrumentos musicais. Essa é apenas uma etapa. Não tem graça, né, você construir um instrumento e não fazer o melhor, que é tocá-lo. Dessa forma, é trabalhado com o ensino de música em cima dessa construção, além de explorar, claro, a criatividade de cada um. E aí? Aposto que você não sabia que construir instrumentos era tão fácil. Não deixe de visitar o vagão sonoro não, hein? É só ir na estação ferroviária de Ouro Preto, de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, ligue na estação 3551-7705. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.